DJ Roberto, DJ Michael, sucesso. Também vai agitar, tocando as melhores batidas. emoção a flor da pele. Produção DJ Júnior Moreno. Não sai do meu pensamento, não dá. não vale a pena você se calar. DJ DJ Snock, ou Fera do Pará. I don't know what's going on with my baby.